aí, galera. Libera as ruas desse mau humor. Libera geral. Liberta o corpo pra poder sentir os desejos, as vontades.